foi eleito o professor Nuno Ribeiro a presidente da CPCJ e foi nomeada pelo senhor presidente da CPCJ, então eleito, a professora Manuela Pinto, representante da educação na CPCJ, como secretária da CPCJ. Cumpre-me dizer que estive na CPCJ nos últimos 12 anos. Quero aqui agradecer o trabalho de todos os meus antecessores, em particular à pessoa a quem sucedi, a doutora Maria Luísa Valls, agradecendo-lhe a confiança que teve na sucessão, mas também agradecer àqueles que conheci como presidentes da CPCJ que me antecederam, designadamente a doutora Elsa Correia, enaltecendo o trabalho dela, e o doutor Álvaro Luís, que também foi presidente da CPCJ.